Bom dia, igreja. Vamos ficar de pé e vamos adorar ao Senhor nessa manhã. Vamos declarar nosso amor. Vamos dizer o quanto nós temos precisado de estar aqui. Senhor.